Ficheiro 15, 24. Palácio de Chantilly, 4 de dezembro de 1885. Quero uma fotografia das quatro manas princesas, protestava o tio Roberto enquanto atravessava a sala. Só se for lá fora na neve, refilou Isabel, que aos 7 anos já dava ordens a torto e a direito, fazendo jus ao nome que herdara da mãe. Nem penses, passamos o resto das férias do Natal doentes na cama, protestou Helena, que com 14 anos estava mesmo naquela fase adolescente em que não admite alinhar com os mais pequenos, mas ainda não é aceito como igual pelos maiores, pensou Amélia, que assistia à cena de uma cadeira em frente à lareira. Com a pequenina Luísa pela mão, 3 anos bem dispostos, como Amélia previra no momento do seu nascimento, Mademoiselle Levavasseur esperava pacientemente as ordens do Duque de Chartres. Mademoiselle, fique também na fotografia e, por favor, controle-me estas raparigas que cada cabeça a sua sentença, pediu Roberto. Em 2 minutos e sem que se tivesse ouvido um grito, as quatro Orleãs estavam sentadas nos degraus de acesso à capela no pátio do palácio. O Duque alinhava a máquina no tripé e protestava, enquanto esfregava as mãos. Que linda ideia, Levavasseur. Bem dizia a Helena que íamos gelar todos. Vá lá, riam, que eu quero ir para dentro e dar por terminada esta minha magnífica ideia de presente de Natal para os vossos pais. As meninas riram e, clique, ali estavam. Para sempre guardadas naquela película mágica, pensava Amélia, que implorara ao tio uma cópia. Não sabia explicar porquê, mas dera por si a olhar para todas as coisas que a rodeavam, para todas as pessoas que faziam parte do seu dia a dia, como se as visse pela primeira vez ou pela última. Isabel dera pela melancolia da filha e ficara nervosa. Lembrava-lhe tanto a melancolia da sua irmã Amélia, que morrera exatamente pelos 20 anos, aparentemente de amor, não a tinham deixado casar com o primo que tanto amava desde pequena, que acabara por casar com outra mulher escolhida pelos seus pais. Mas eu não posso morrer de amores, porque não amo ninguém, pensava Amélia. Esperarem pacientemente por uma carta, um bilhete ou uma nota do Grão-Duque e nada. Tivera esperanças de o encontrar agora em Chantilly e o coração sobressaltara-se quando, logo no primeiro dia, ouvira o tio O'Malley pronunciar o seu nome. Chegou-se discretamente ao grupo de adultos e sentiu o coração gelar quando a tia Clementina anunciou: Nicolau nunca vai casar. No outro dia perguntei-lhe, porque bem o vi em conversa pegada com a nossa Amélia. Mas ele, direto e franco, como são os nossos primos russos, que o senhor os proteja daqueles anarquistas que por lá andam à solta, disse-me: Tia, não tenciono casar com ninguém. Acho que não sou feito para o casamento. Os tios trocaram olhares entre si, que Amélia não entendeu. Estilhaçava-se assim a sua esperança, mesmo que tivesse fingido para si mesma que não passava de uma esperança a brincar. Os salões de Chantilly estavam cheios de gente. O mal decidira que esta passagem de ano ficaria para a história, animado com o sucesso que, apesar de tudo, os monárquicos iam tendo. Para além do sempre crescente clã Orleans, agora que os primos mais velhos se tinham casado e multiplicado, como dizia a tia Chiquita, divertida, o Duque de Aumale convidara todos os cérebros mais ilustres do seu tempo, escritores e pintores, monárquicos ou mesmo republicanos, ali estavam a celebrar a entrada num ano cheio de esperanças para todos. Phil passou por Amélia com uma taça de champanhe na mão e murmurou-lhe ao ouvido: Se Darwin estivesse vivo, Aumale tê-lo-ia convidado. E aos teus macacos, respondeu Amélia, cheia de vontade de lhe deitar a língua de fora. Deixa-te de coisas. que eu vi o livro dele na tua mesa de cabeceira ainda ontem, minha centopeia de biblioteca. E bebe, mas é ao teu futuro marido. Amélia estacou espantada. Sabes mais do que eu, pelos vistos. Nem o parvo do Nicolau me ligou nenhuma. Por acaso sei. E se quiseres fazer o favor de me seguir até à salinha dos viados, conto-te tudo. Disse, desaparecendo por entre a multidão, com uma Amélia ansiosa no seu encalço. Se sabes, conta, filho, deixa de teatros. Phil já estava triunfantemente sentado na cadeira de couro do Duque de Aumale e, levantando o copo, anunciou: Não te lembras daquele dito que os pais usavam sempre? Amélia sorriu: Que os pequenos duendes têm orelhas compridas? Phil, o que é que ouviste que não era para ti? Aqui o teu irmão é o mais brilhante de todos os duendes. Vês estas orelhas pontiagudas e afiadas? E sendo assim, ouviu uma conversa entre a Condessa Fernanda de La Ferronay e a nossa querida Clementina, a casamenteira. E falavam de ti. A senhora Condessa, cá para mim, amando da tia Clementina, levou uma fotografia tua para mostrar à Rainha Maria Pia de Portugal. O quê? Uma fotografia minha? Mas qual? Estou bem? Ai, meu Deus, o cérebro das mulheres é sem dúvida nenhuma mais pequeno do que o dos homens. Sei lá que fotografia era. Claro que devias estar bem, senão a tia não a tinha escolhido, não achas? Pronto, pronto, desculpa, mas deixa-me recordar a genealogia. Ora bem, o rei de Portugal é Dom Luís Bragança de Saxe-Coburgo-Gotha, o célebre sobrinho da tia Clementina. E Maria Pia, já vi um quadro dela, é linda, com um cabelo ruivo, cor de fogo, o cabelo de Savoia. Poupa-me, Amélia, não me interessa nada disso. O que importa é que tem um filho. Sim, Carlos, já sei, é um bocadinho mais velho do que eu. E já que a altura te interessa tanto, mais baixo, mas apenas uns míseros 6 centímetros. Posso continuar? Amélia levou a mão à cara, aflita. Seria a sua altura mesmo um fator importante para quem avaliava os seus possíveis pretendentes? Amélia, Amélia, volta à terra. Não queres saber o que é que Maria Pia disse da tua fotografia? Claro que quero, disse Amélia ansiosa. Achou-te linda. Mostrou a fotografia ao filho, que te achou linda também. E a tia Clementina e a Condessa estavam com muita esperança de que o dito Carlos se entusiasmasse a apanhar o comboio até Paris. Um príncipe herdeiro de Portugal e uma princesa de França, os dois católicos e obedientes ao Papa, primos, mas não muito, por mim parece-me o casamento ideal. Mas ainda tenho de tirar informações sobre o sujeito, acrescentou. Amélia encolheu os ombros. Lá estás tu, armado em guarda-costas, como se não chegassem o pai e os tios todos. Agora que me falas nele, lembro-me de que, depois de ter partido de Viena, li algures que Dom Carlos tinha pensado em casar com a Maria Valéria, mas não sei porquê, não resultou. Não te vais começar a fazer de esquisita, como se fosse uma segunda escolha, mana. Berretei surgiu do nada e beijou a mão de Amélia. Meu amigo, o senhor tem faro. Como é que sabia que aqui o meu irmão me estava a pôr a par do último romance que as minhas tias inventaram para mim? Berretei sorriu, mas o seu sorriso era mais sério que o do costume. Um deputado monárquico e conselheiro do Conde de Paris tem a obrigação de saber tudo. Não acredito. Também é um duende de orelhas grandes, como o Phil? Perguntou Amélia. Berretei fez uma vénia e respondeu: Para dizer a verdade, gosto de si demais para a imaginar apenas como um peão na política internacional. Mas talvez Dom Carlos a mereça. Vamos ver. É bonito, pelo menos? Perguntou Amélia, tentando aligeirar a conversa, que já lhe parecia demasiado séria. Pela fotografia que vinha publicada no Figaro, Parece que herdou os traços Saxe-Coburgo dos seus antepassados. É loiro, cabelo encaracolado, a cara arredondada e bochechas. Berretei, pare com isso. Parece que está a descrever um boneco de porcelana. Berretei soltou uma gargalhada. É o que dá, pedir a um homem que descreva outro homem. Faça a mesma pergunta à Constança e se calhar ela dá-lhe uma resposta mais interessante. Aliás, peça-lhe a revista. Acho que é justo que tenha tempo de olhar para Sua Alteza antes de o encontrar ao vivo. Phil acenou que sim, com a cabeça. Berretei, Amélia não acredita que há fortes hipóteses de o Príncipe Carlos aparecer em Paris. Amélia já não aguentava mais informação. Se pudesse deixar toda esta gente e procurar Constança para lhe pedir a revista, a tal revista, e equacionar esta hipótese que nunca lhe passara pela cabeça, casar com um príncipe português, seria possível? Estaria nos planos do pai? Do tio ao mal, ou era apenas uma fábula de mulheres casamenteiras? Despediu-se dos dois senhores, mas Berretei ainda teve tempo de lhe dizer: Feliz Ano Novo, Dona Amélia de Orleans. Orleans e Bragança, acrescentou Phil, com o ar mais compenetrado do mundo. Dias depois, o tio ao mal convidou-a para um passeio a cavalo por entre os bosques que rodeavam Chantilly. O céu estava azul, claro e límpido, e a luz do sol refletia-se no lago que rodeava o castelo e na neve que continuava a cobrir a terra. Os carvalhos dobravam os troncos com o peso do gelo, e os cavalos tinham meias quentes a cobrir-lhes as patas para que não gelassem. Partiram em silêncio, o toque-toque dos cascos a bater nas lajes de pedra à saída das cavalariças, e ao longe só se ouviam os gritos de crianças divertidas. O lago pequeno está gelado? Perguntou Amélia. Completamente. Mandei confirmar hoje de manhã que estava seguro para as crianças patinarem, confirmou o mal. E o silêncio regressou, aquele silêncio confortável de duas pessoas que se conhecem tão bem que não precisam de o encher com conversa de circunstância. Decidiram galopar na pista de terra que circundava a floresta. Até à ponte da vila, gritou o mal, que aos 60 anos mantinha uma forma invejável. Até à ponte, gritou Amélia, esporeando o cavalo para ganhar ao tio. Ofegantes chegaram praticamente ao mesmo tempo. Boa, Amélia, continuas em forma. Cada vez mais bonita e em cima de um cavalo bonito, forma um par invejável, disse o Duque às gargalhadas. Juntaram os cavalos lado a lado e continuaram por dentro da vila a passo. Amélia, queria dar este passeio sozinho contigo, para te dar uma notícia. Começou o mal. Amélia baixou os olhos para a crina do cavalo, para esconder o embaraço, porque tinha a certezinha absoluta de que o mal lhe ia falar em casamento. Sei que já discutiste o assunto com Berretei e com Phil. Afinal, não são só as crianças que têm ouvidos de duendes, pensou a princesa. Mas não sei se tiveste oportunidade de saber a opinião do teu pai sobre o assunto. Amélia levantou instintivamente a cabeça e olhou do pai. Mas o que me contaram foi só uma cantilena, que a tia Clementina tinha enviado a minha fotografia à rainha Maria Pia. Não foi bem uma história de embalar. É assim que os casamentos se fazem e as alianças se constroem. E embora sejas a minha sobrinha favorita e me custe a ideia de um dia te dizer adeus, não podes esquecer que és princesa de França e que neste momento o teu casamento é importante para a nossa causa. Amélia acenou com a cabeça que sim, mas perguntou: Não, não sei o que o pai pensa disto, nem tampouco a mãe. O teu pai não está muito entusiasmado com a ideia. Acha que Portugal é periférico, preferia um casamento mais no seio da Europa. Mas aqui para nós acho que os ciúmes adormecem por uma vez a racionalidade do Conde de Paris. E o tio? O que é que o tio pensa? E o avô Montpensier? Sei que o avô viveu exilado em Portugal. Conheceu Dom Fernando e Dom Luís e percebi, quando estive em Viena, que ele e a tia Clementina tinham planos para mim. A tia até me disse que os tinha, mas não me explicou quais. E confesso que nunca mais me voltei a lembrar daquela conversa. O mal puxou um pouco as rédeas para impedir o cavalo de comer as bolinhas de um azevinho. Liberté, olha que te picas, meu idiota, disse alto. E acrescentou: estavas demasiado ocupada a fazer planos para o teu casamento com o Nicolau. Bolas, tudo se sabia nesta família. Bem dizia o pai, citando o seu avô Luís Filipe, que os Orleães não precisavam de mais ninguém, porque entre eles tinham tudo. Mas às vezes cansava. Sentia-se uma mosca presa numa enorme teia. O mal não esperou por uma resposta e continuou num tom de quem proferia uma conferência. Adiante, que nem sequer nos interessava muito uma aliança com a Rússia. E não te queria ver partir para lá. Que o ambiente social parece-me demasiado agitado e desconfio que o autoritarismo de Alexandre não vai dar grandes resultados. Como te dizia, o teu pai não me parece muito inclinado para o Duque de Bragança, mas eu sinto que é uma escolha ideal. Não são muitas as hipóteses, nestes tempos de agitação, de casar com o herdeiro de uma monarquia reinante. E pelo que me dizem, este Carlos é culto, interessado, fala bem francês, aliás, ao que parece, só fala francês em casa, o que, aliado ao apelido estrangeiro, é arma de arremesso constante em Portugal. É amigo de Bertie e de Alix e vai suceder a uma monarquia constitucional moderna que o seu pai rege com sensatez e liberdade. Amélia bebia as palavras de Omal. Podia ficar ali o dia todo a ouvi-lo falar sobre Carlos e Portugal. Mas, tio, e ele estará interessado em casar com a filha de um pretendente ao trono? Um pretendente com muito boas hipóteses de chegar a rei, minha querida. E que, para além disso, é um homem brilhante e prestigiado, encarado como rei de facto por todas as famílias reinantes. Além disso, os portugueses são profundamente católicos e a escolha de princesas católicas disponíveis também não é grande. Para não dizer nenhuma, acrescentou Amélia a rir. O mal riu também. Não sejas assim, Amélia, tens primas e irmãs. Mas onde queres chegar com tudo isto? Sei que a Rainha Vitória abriu um precedente ao pedir em casamento um primo por quem se apaixonara. Mas não me está a ver a mim a escrever para Portugal a perguntar à Sua Alteza Real, o Príncipe Dom Carlos, se ele está interessado em casar comigo, pois não? O mal atirou a cabeça para trás numa gargalhada. A ideia de Amélia, atada e circunspecta, a entrar pelo Palácio da Ajuda para intimar o Príncipe Herdeiro a casar com ela era uma imagem delirante. Nem tanto à frente, sobrinha, nem tanto atrás. Tens família para tratar destes assuntos por ti. Mas também ninguém te está a mandar casar com um homem que não conheces, príncipe ou não. O que proponho é convidá-lo para vir caçar a Chantilly. O que achas? Amélia abriu a boca de espanto. Tossiu com o ar frio que engoliu, puxou para cima o cachecol. Aqui a Chantilly? Foi tudo o que foi capaz de dizer. Aqui, no teu território. Podes ver, ouvir e ninguém faz isso com mais atenção e perspicácia do que tu. E tomar uma decisão. Tomar uma decisão? O tio fala como se o pobre do príncipe Carlos não tivesse voto na matéria. Do meu ponto de vista, tem pouco. E olhando-a com um brilho de orgulho, insistiu: acho que a escolha é só tua. Se não se apaixonar por ti, é um bronco. Que assim despachamos enquanto é tempo. E caso se apaixone, és tu que respondes sim ou não. Mas e o pai? Não disse que o pai não queria? Que eu saiba, o teu pai ainda não interfere na minha lista de convidados. Rematou o mal, esporeando a égua para partir de novo a galope. Galopando atrás do fetio, Amélia sentiu-se hipnotizada pela beleza de Chantilly. Sim, que viesse o tal Carlos, que aqui sentia-se segura e em casa.